Meu Jesus, vem preencher esse vazio que tem dentro do meu ser. Todas as vezes que me ajoelho pra orar e não consigo te encontrar, sei que posso sentir teu amor, sei que posso entender teu favor, sei que posso buscar tua face. Como me resta a dúvida de como te achar, como encontrar. De como